我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食给普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。带您畅享音乐的盛宴，北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫。 我是古月，今天为您带来的是索尼唱片公司1992年录制出版的《拯救地球》演唱会的现场录音。下面请欣赏这场由男高音歌唱家多明戈、小提琴家沙拉张、小号演奏家温顿·马塞尔斯、拉丁歌手约宾等带来的精彩演出。 Saben mentir las manos. lacrimas di già mi me illusiona che tiemblen por me. Jardin fortuné, le temple radieux, salut, ô paradis, sorti. Sois donc à moi, sois donc à moi, à moi. Ah! Você não existe, Dindi.

Yeah. Thank you.

el día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche en que me quieras, de estelas del cielo, las estrellas celosas campanas dirán que ya eres mía.